o Sistema Estadual do Meio Ambiente, não é? Vocês não tinham uma Secretaria de Meio Ambiente. Anteriormente, o governador criou um conselho, que era o CONPAM, a Secretaria de Meio Ambiente, e não deu foco nas políticas ambientais, como creio que uma secretaria tem mais condição de fazer, né? Então, na verdade, a Secretaria do Meio Ambiente, que é o super, que a SEMA, as políticas do meio ambiente nas mais diversas áreas, eu vou hoje, resumidamente, falar dessas principais. Nós temos, além das políticas públicas, nós somos responsáveis pela gestão, criação de conservação, não só as estaduais, mas também as municipais, as reservas particulares de patrimônio natural que nós ajudamos a criar, e também, que resumidamente, são os três grandes objetivos da Secretaria. O Estadual do Meio Ambiente é um órgão já, né, com mais de 30 anos, ele é o órgão responsável pela fiscalização ambiental, pelo licenciamento, né, seriam as três funções precípuas da SEMASSE. E nós temos também o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que foi criado junto com a SEMASSE. Eles também são importantíssimos, porque é um ativo, ele vota resoluções sobre a instituição, é extremamente, minha opinião, no capítulo de meio ambiente, que define que quando tiver que ser feito um licenciamento de uma obra, de uma ação ambiental, de impacto ambiental, tem que ser aprovados pelo COEMA. Então, isso dá uma importância muito grande ao Conselho. Representação da sociedade civil, inclusive, com várias que participam. E aqui as duas instituições que hoje não fazem parte formalmente do Sistema Estadual do Meio Ambiente, mas que nós estamos na Procuradoria-Geral do Estado, já depois de muita discussão com a Polícia Ambiental, com a SEMASSE e com a própria SEMA, nós estamos propondo que o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente é o sistema. Porque hoje, os órgãos, eles fazem parte do Sistema de Segurança Pública. Vão ter que fazer parte do Sistema Estadual. É porque o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente, por exemplo, é um órgão hoje fundamental na fiscalização dos crimes ambientais. Né? Só para vocês mais, a Polícia Ambiental tem um efetivo de 300 homens. Então, hoje eles fazem muito mais fiscalização do que a SEMASSE. Às vezes, são os fiscais, que eles têm esse poder de fiscalizar. A gente está se preparando aí legalmente para isso. Que foi criada pelo governador Camilo Santana, ela não existia. O Ceará não tinha. A batalha duplicou na gestão do Camilo e a criação da delegacia. Eu acho que, de forma resumida, pode resumir. A nossa representante da Pró-Reitoria de Extensão, a professora, que também é da área ambiental, o nosso Jaguaribe, que entrou na sala. Muito prazer ter a senhora aqui, viu, professor? Viu, Bruno? Bora. Pode continuar. Ok. Então, as grandes funções aí da SEMA, de forma resumida. Planejar, coordenar, supervisionar, política. Muito bem. A SEMAS, como eu acabei de falar, né? Aqui só as três grandes. A também é responsável por ações que hoje são atribuídas à SEMA. Né? Aí foi algo importante, um avanço dos outros. Mas cada um tem o seu papel. A SEMASSE é um órgão muito executivo, como vocês estão vendo aí pelas funções. Pode passar. Já falei, são 37 do pelo titular, pelo que eu sou o presidente do conselho. Está aí o BPMA, mais ainda poder, inclusive, a gente está tentando, isso já acontece em Santa Catarina, nós estamos querendo aqui que eles tenham, inclusive, o poder de multar, porque às vezes, se houver a condição legal deles fazerem isso, eles vão, inclusive, multar. Né? Então, isso vai ser um grande avanço, na nossa opinião. Listas que o Ceará tivesse uma delegacia de proteção do meio ambiente, foi criada recentemente pelo governador Camilo Santana, claro que ainda a estrutura ainda é pequena, não é? mas a gente quer que Fortaleza, a gente quer que a sua amplitude seja, seja o estado todo. Isso, evidentemente, nós... Eu estou tentando aqui resumir os nossos programas em quatro grandes áreas, né? O Ceará Mais Verde, o de educação, de educação ambiental, programa de resíduos sólidos, e o programa que é bem no final de 2019, que o governador resolveu criar uma nova coordenadoria, que é a coordenadoria de proteção. Era muito do IBAMA, né? E a própria SEMASSE vinha estar se preparando para assumir, para os mestres, um prau bem, bem recente, que é essa relação, né? Esses animais que vivem na cidade, são domésticos, de animais silvestres e também animais domésticos. É bem nova, bem recente, essa coordenadoria, portanto, como eu disse, criada no final do ano passado. São cinco eixos, né? Cinco eixos da Secretaria do Meio Ambiente. E aí? Indo aí a... Eu posso continuar sem a... Pessoal, então deixa eu voltar. Eu olho enquanto eu resolvo aqui. Com isso, né? Um processo. Então, vamos tratar do primeiro, que é o Ceará Mais Verde. Este programa, ele inclui várias políticas públicas. A primeira aqui, ele tem 89 ações, 28 estaduais, né? Nós temos unidades federais, nós temos as RPPNs, né? As Reservas Particulares do Patrimônio Natural, que são propriedades, são unidades privadas, mas que têm o objetivo de preservar a floresta que a gente também apoia, e tem as unidades da minoria. E é isso que queremos trabalhar, que os municípios criem e façam também gestão de unidades de conservação. Então, são 89, nós trabalhamos a gestão das nossas, mas nós também apoiamos tanto a criação e gestão dos municipais, plano de manejo, criação de conselho gestor, tudo isso a gente tem trabalhado com os municípios. Além disso, nós temos também a nossa política de florestamento e reflorestamento, né? Nós temos preocupado muito com isso, até porque nós temos metade apenas da vegetação nativa. Então, nós já perdemos aí metade dessa vegetação, né? E nós não podemos mais perder dessa forma, né? Dessa vez, nós temos ainda muitas áreas de Mata Atlântica que estão no terras úmidas e um traçozinho assim em algumas áreas, e, portanto, são biomas importantes que nós devemos nos preocupar. Fizemos um projeto de reflorestamento, RPPNs, unidades municipais, prefeituras, que querem também fazer reflorestamento. Inclusive, nós aprovamos uma lei que, com apoio do Estado, desestimulado que as prefeituras façam arborização, né, ou mesmo reflorestamento, com ágicas, né? No Ceará é o NIM. Você vai na cidade do interior, chega para lá, e o NIM gera. Então, ao lado, só apoiamos efetivamente aqueles municípios que trabalhem com árvores nativas. Nós temos hoje no Cocó, já está para iniciar essa obra. Nós temos o viveiro do Parque Botânico, que é o nosso maior viveiro ali no Assis Turité, e nós estamos, este ano, reformulando, reestruturando 8 viveiros regionais. Agora, reformas, deveremos aí inaugurar, quando terminar esse processo aí da pandemia, 8 viveiros regionais. Então, o atendimento para a ação de reforma maior com a atuação desses viveiros. É bom destacar que também nas unidades de conservação nós criamos, né, 3 unidades novas, né, que não existiam, foi na gestão já do governador Camilo. O Parque do Cocó existia de fato, mas não existia de direito, né? Não havia uma legalização, então todo mundo tinha talvez 1.580 hectares. O Parque Estadual do Cocó, ele atravessa Fortaleza, ele começa lá na fronteira com Maracanã, né? Da base do Cocó, vem de lá 20 quilômetros até a foz do rio Cocó, entre Sabiaguaba e Cacipesca, né? são 1.580 hectares, como o Paramiranga, é uma área de 40 hectares, onde está formando uma ONG muito importante na Preseri, que nós temos, e lá temos uma área onde há uma reprodução boa do periquito da cara suja, que era uma ave em extinção. Assim como nós ajudamos também lá do Ladinho do Araripe, que era uma lá do Cariri. Bom, nós também criamos a área de proteção, já existe do Rio Ceará, nós criamos também, aumentamos, realmente, nem está aí nessa apresentação, mas agora, bem recentemente, nós criamos a interesse ecológico. Uma área interessantíssima. Então, já voltou aqui a apresentação, viu? Tá, tanto já está na apresentação aí? Como... Exatamente. A Raposo foi criada agora, está com 15 dias que foi, saiu no Diário Oficial. Era um Johnson de carnaúba. Eles fizeram lá uma coleção de carnaúbas de vários locais do mundo. Era uma área que foi doada, a família Johnson doou para a universidade. E a universidade, por todas as razões que nós sabemos, tem muita dificuldade de fazer a gestão daquela área. Então, nós fizemos uma parceria. E ainda tem um aspecto, viu, sim, secretário? Que a última da coleção do grande paisagista brasileiro, Burle Marx. Né? Exatamente. Exatamente. Então, foi oficializado. É uma área grande, quase dentro de Fortaleza, fica ali na 065 do campo, mas como secretário que entra de Maracanaú, é uma área do município de Maracanaú, e nós vamos fazer a gestão com a universidade. Nós vamos futuramente fazer lá um bom investimento, enfim, pedir apoio a outras. Cuba é a árvore símbolo do Ceará, né? E lá tem uma belíssima coleção de copernícia, né? Que é o nome científico da carnaúba. Pode passar. São da região metropolitana, né, Bruno? Nós estamos aí criando, só, volta um pouquinho mais. Aí é só um processo para vocês terem ideia. Nós estamos criando uma unidade muito interessante, processo bem avançado, além da conservação de uma caverna que existe lá, belíssima, está em processo de criação. Criamos a Serra da Rajada com a Prefeitura de Caucaia, fizemos todos os estudos, financiamos os estudos, e que duas unidades de conservação. Pode passar. Não adianta criar uma unidade de conservação. Se tem a gestão, é preciso que haja um plano de manejo, né? Área, um zoneamento, plano, quais são as diretrizes, os objetivos daquela unidade, como é que vai ser a gestão. Então, tem uma ideia, não havia nenhum. Nós já estamos aí com 9 planos, até o final desse ano vamos terminar esses 9 planos, até o final do ano que vem. O ideal seria que a gente tivesse todas as unidades, não seguir até o último ano da gestão, mas a gente vai chegar perto, né? Isso é muito importante. Vamos concluir agora, em julho, o plano, entre outros, que estão... Pode passar. Ah, importante isso aqui, o último, volta um pouquinho. É muito importante, porque não tiver plano de manejo. Esse Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio foi uma grande conquista, não é? É o único parque marinho do Ceará, não é? Fica aqui a 1h30 de barco, área belíssima das pernas, não é? Para incluir, importante para o turismo ecológico. Essa área foi criada, mas praticamente não havia gestão. Hoje nós temos um conselho gestor, o plano estadual marinho da Pedra da Risca do Meio. Fizemos com a Universidade Federal, o barco da Universidade, fazer esse trabalho de monitoramento junto com os nossos técnicos, e aí eu creio que nós vamos realmente agora ter gestão nesse... Com os números, né? Eu acho que a gente pode passar em frente, eu já falei um pouco dessas áreas onde nós estamos fazendo. A gente sempre procura também parcerias, inclusive com empresas privadas, né? Construtora Serrolins, aqui conosco na área. Bom, aí é uma área que eu acho que nós avançamos pouco. Ceará no clima. O que nós fizemos? Nós aprovamos a lei, né, que institui a política estadual de mudanças climáticas no Ceará. Foi já no segundo ano da gestão do governador Camilo, em 2016. Nós reativamos o Fórum de Mudanças Climáticas, que agora também está meio parado, e nós estamos tentando conseguir recursos para o Plano Estadual de Mudanças Climáticas. Porque quando a gente faz esses investimentos nas unidades de conservação, a gente utiliza o recurso da compensação de investimento, aquele evento, né, é para a compensação ambiental. Então, isso agora só pode ser utilizado nas unidades de conservação. Então, isso é uma área... um plano estadual de mudanças climáticas, é muito importante, mas nós não podemos utilizar esse recurso. Então, nós estamos atrás de recurso, temos buscado recurso mineral, dificuldade agora, com todas essas crises, há uma dificuldade. Então, é uma área ainda que nós estamos devendo, porque é uma área que eu gostaria de ter avançado muito mais. Pode passar. Bom, resíduos sólidos. Aí nós temos um problema seríssimo. A política de resíduos sólidos, como vocês sabem, é uma política antiga, é uma lei de 2010, é uma lei federal da política. A política está que até 2012, no final de 4 anos depois da lei, não poderia ter mais lixão em todo o Brasil. Né? E nós sabemos que isso é um problema de boa parte dos municípios brasileiros. O Ceará tem 180, nós temos mais uma vergonha, né? A gente anda aí pelas estradas, na entrada das cidades, em todo lugar, tudo isso aí deve existir. Então, o que é que nós fizemos aí nessa área de resíduos sólidos? Aprovamos uma lei na Assembleia Legislativa da Política Estadual de Resíduos Sólidos. O governador Camilo Santana apresentou na Assembleia o Plano Estadual de Resíduos Sólidos com meta de curto, médio e longo prazo. Nós temos meta até para... Depois, nós temos a região de sólidos. A gente acompanhou as bacias hidrográficas. Né? Nós temos hidrográficas. Então, nós acompanhamos aí das bacias hidrográficas para a elaboração desses planos regionais. Hoje, toda a região tem o seu plano regional. Isso porque nós acreditamos que o município sozinho tem muita dificuldade de colaborar com os municípios. Tudo isso foi feito dialogando com os atores locais, não é? Para a criação dos planos regionais. Depois nós começamos a trabalhar com os municípios e, no final do ano passado, nós fizemos para os 103 restantes. Com isso, eu estou afirmando que todo município do Ceará tem um plano de coleta seletiva múltipla. Não, ele tem, inclusive, dessas áreas, né, de áreas necessárias. Então, nós trabalhamos e apresentamos e demos para todos os municípios, trabalhando com eles, toda a estrutura que seja feita a coleta, inclusive, mas já estão consorciados para pôr em prática a política de resíduos sólidos, inclusive com a coleta, para que eles possam efetivar toda essa política. Agora, qual é o grande entrave? É que hoje não há alternativa ao lixão. O ideal seria o aterro, né? Então, com a coleta seletiva, né, com a reciclagem, nós vamos diminuir já o tamanho dos aterros. Isso vai baratear, né, para o município esse processo. Mas, para o fim, pensamos que há aterros, que não serão mais os grandes aterros. Com esse projeto pronto, os locais dos aterros, onde eles deverão ser, regionalmente, e nós estamos aí aguardando agora o financiamento deles. Brevemente, quando passar esse processo aí, já estamos com um plano para mostrar ao governador e ir atrás de recursos para financiar esses aterros regionais. Preciso destacar que a Secretaria das Cidades, nos últimos anos, trabalhou a construção de 2 grandes aterros. O aterro da região de Sobral, né, salvo engano, lá são 17 ou 18 municípios, e um aterro regional baixo já, Moeiro, né, 12 municípios, né, com toda essa ideia, esse processo do Ceará, apesar de muitas dificuldades, porque passa também pela educação ambiental. Nós achamos que o mais importante, inclusive, de moradores, enfim, nós temos também tentado estimular que o Ceará faça coleta seletiva. E, para isso, a gente resolveu ter alguns incentivos. Por exemplo, nós criamos aí, já há alguns anos, o selo produto verde. O que é isso? As empresas que trabalham com reciclagem, se elas comprovarem que a sua matéria-prima é de material reciclado, vai ter um abatimento em 100%. Nós temos a regulamentação funcionando. Nós criamos também agora, por lei, no final do ano passado, o selo empresa sustentável. Então, aquelas empresas que tiverem uma política de sustentabilidade nas mais diversas áreas, elas também serão reconhecidas com selo estadual de empresa sustentável. Nós estamos, nesse momento, preparando a regulamentação, inclusive discutindo com as federações de empresários que vão participar da elaboração desse decreto regulamentador. Nós criamos no Estado a coleta seletiva solidária. Isso não é só coleta seletiva, é o próprio governo. Então, nós estamos já trabalhando aí com talvez 7 ou 8 secretarias, órgãos públicos estaduais, estão fazendo a coleta seletiva com cooperativas ou associações de catadores. Nós trabalhamos com essas cooperativas, há um processo de escolha, cada secretaria, de acordo com a quantidade, de acordo com a proximidade da associação. Isso é uma política muito interessante, que é o Estado tentando dar o exemplo, né? É preciso que as prefeituras façam a mesma coisa, de uma maneira geral. Pode passar. Bom, diria que este é o programa mais importante da Secretaria, mais estratégico, que é a educação, que são importantes, para não mudarmos o comportamento, a nossa cultura, nós teremos poucos avanços, né? Então, é uma coordenadoria muito importante. Nós, recentemente, trabalhamos projetos muito importantes hoje para o Estado. Alguns nós já tínhamos, outros nós acrescemos. Por exemplo, uma política hoje muito importante é o selo Escola Sustentável. Iremos agora. Começou a funcionar, o primeiro ano foi o ano de 2019. O que é isso? Todas as escolas do Estado são avaliadas dentro de uma escola, a relação da escola nos mais diversos aspectos, trabalha energia renovável, dentre outros aspectos. Então, se a escola fizer isso dentro de uma pontuação, ela vai ser reconhecida, vai ter um selo como escola sustentável. É muito interessante, porque a gente entende que esse trabalho tem que começar na escola. O ideal seria já a partir da creche, escola, pelo Estado médio. Mas a gente tem leituras a trabalhar também tanto na educação infantil como na educação fundamental. Nós criamos o Parque Escola. É muito bacana esse projeto. Os professores vão com os alunos às escolas aprenderem as suas disciplinas, os seus conteúdos, nos parques. Então, vão lá na trilha, o professor de matemática, de física, de química, de biologia, vai ensinando ali o seu conteúdo, discutindo ali o seu currículo com os alunos, né? Claro que é uma capacitação da Secretaria de Educação do Estado. Outro projeto muito importante é o Viva o Parque. Que projeto é esse e qual a sua importância? As pesquisas mostram que quando as pessoas convivem com a natureza, não é? Com a flora, com a fauna, quando elas frequentam parques, a saúde das pessoas, a física, né? Psíquicas, comprovando isso. Então, a nossa ideia é aproximar a sociedade dos nossos parques. Por isso que nós criamos o Vivo Parque. Começou no Parque do Cocó, este ano vai fazer 4 anos, aí nós temos várias atividades de esporte, de lazer, contação de história, yoga, tai chi chuan, dança, trilhas guiadas. Pois não? Secretário? Já que você falou do Cocó, eu sou um morador da parte do Cocó, certo, da Washington Soares, que era o trabalho fazendo, de requalificação, né, como um todo, né? Pegando aqui a parte para ver que realmente o trabalho... Ficou muito objetivo, 2 objetivos. A recuperação do rio, despoluição. Como eu falei, o rio ele tem 20 quilômetros dentro do parque, mas ele tem mais 25 quilômetros até as nascentes. A gente trabalhar a despoluição dessas matas ciliares que foram desmatadas, né, durante décadas, recuperar essas áreas. Mas a bacia do Cocó, não adianta eu trabalhar o rio se eu não vai em médio prazo. Então, nós vamos lançar o pacto envolvendo várias secretarias, órgãos de o rio. Segundo, a flora e a fauna, preservação da flora e da fauna. E o terceiro, a sociedade viva o parque, né? Tem um sentimento de pertencimento com o parque. Então, daí as quadras, daí os calçadões, as quedopras, são em áreas degradadas. Né? Com isso, você traz a e isso vai fazer com que ela lute, né, pela sua preservação. Então, o parque não acontece só no Cocó, acontece no Parque Botânico, acontece no Curió, que é um lugar lindo, que pouca gente conhece, o bairro ali, Curió, é uma área dentro de Messejana. E é belíssimo, né? É um parque, é uma área de relevante. É um parque na prática estadual. A fazenda é o mais recente, o Curió, o Vivo Parque. Então, são 4 locais onde nós estamos fazendo. Estamos estudando a possibilidade de levar para o Crato e também para Quixadá, né? Já que é uma reivindicação aí desses 2 municípios. E nós fazemos, com a Coordenadoria de Educação Ambiental, 4 grandes campanhas por ano. A primeira na última semana de março, que a gente não estava tudo, mas foi justamente o período aí do isolamento. Nós temos a primeira semana de junho, né? Dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, nós fazemos uma semana de atividades. Esse ano nós vamos trabalhar a questão das nascentes. Nós temos também a campanha de proteção e defesa animal, que nós fazemos em outubro, e a campanha de limpeza de praias, rios, lagoas. Tudo isso nós fazemos junto com os municípios, com as nossas unidades de conservação e com as ONGs que têm uma relação conosco. Bom, isso é a Coordenadoria de Educação Ambiental na administração pública. Né? Nós levamos esse exemplo de que, se nós queremos que a sociedade tenha uma preocupação ambiental com o desenvolvimento sustentável, nós temos que dar o exemplo dentro dos órgãos. Né? A coleta seletiva solidária é um da gestão. Bom, e a proteção animal, como eu acabei de registrar, é uma política nova, né? Começamos a fazer no final do ano passado, nós criamos uma coordenadoria de proteção e defesa, a gente fez a primeira semana, aproveita aí o dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco, para fazer a semana nesse período de políticas de divulgação, doação de materiais, conscientizando os municípios. Os municípios também criem esses órgãos municipais, nós estamos trabalhando essa ideia, estamos elaborando ainda, né, esse plano estadual de proteção e defesa animal. Isso ainda está em processo de discussão com várias entidades aí que trabalham com defesa e proteção animal. Bom, e finalmente, nós temos um trabalho importantíssimo que perpassa aí várias coordenadorias, que é o zoneamento Ceará e quilômetros de litoral. Nós temos 20 municípios, né, litorâneos, portanto que tem praias, e nós sabemos da importância desse litoral para o nosso estado, importância econômica, social, cultural, né, mas nós temos muitos problemas no litoral. Né, nós temos problema de ocupação indevida, de dunas, de mangues, de camarão em locais... poluição de toda a ordem, destruição da fauna e da flora, enfim. E nós entendemos que a ocupação turística é importantíssima. Agora, ele tem que ser dentro de uma perspectiva sustentável. Um litoral belíssimo, um dos mais bonitos litorais do Brasil, e que nós temos que cuidar muito bem dele. Então, esse zoneamento, ele vai dar condição, um plano, não é? De, primeiro, garantir a preservação daquelas áreas que, por lei, têm que ser preservadas. As chamadas... trabalhar bem e a definição de que áreas podem ser utilizadas econômicas. Inclusive, nós estamos fazendo algo importante, que é o mapeamento da planície costeira, que é a área mais disputada. Né? São 20 municípios litorâneos. Nós temos mais três disputada é a planície costeira, onde está a praia, onde está a duna, está a mangue, a foz, muito disputada sob todos os aspectos. Então, nós estamos fazendo uma nova cartografia, que é 1 para 10 mil, uma escala precisa, e isso vai facilitar muito para a preservação e para o licenciamento ambiental. Ou seja, se um investidor vai ter qual... Claro que já existe hoje, mas com muita imprecisão. Então, esse zoneamento está em andamento, creio que aí lá para agosto, setembro, no máximo, claro que para fazer as medições, mas isso é muito importante, tenho certeza que vai dar uma grande contribuição para o desenvolvimento econômico, social, cultural do Ceará. É preciso dizer que nós estamos fazendo isso em discussão com a comunidade. Nós já fizemos 3 rodadas de discussão, 4 áreas. Nós dividimos o litoral em 4 áreas, extremo oeste, oeste, área metropolitana, 3 debates e fazer trabalho. Então, de forma muito sintética, muito resumida, né? Também, evidentemente, quis deixar algum espaço para que vocês possam questionar, perguntar, discordar. Fiquem ao certo para ler mais vocês. Ô, secretário, muito obrigado. Eu quero aqui também destacar que eu tive a honra de fazer da Coral e Política do Governo do Estado, mas que a Maria Dias Cavalcante, que hoje a secretária adjunta, pessoa respeitada no setor, viu, Bruno? Muito bem. Nós temos aqui o nosso. Vamos lá, Felipe. Ele vai ter que sair, que ele tem uma outra aula aí. Saúde, secretário. Eu queria só que o senhor falasse um pouco sobre, que está quentíssimo, inclusive eu recebi alguma coisa em outros grupos aí, de biólogos, né, do pessoal do meio ambiente, sobre o selo empresa sustentável, que o senhor até falou. Mas, assim, o que que vai potencializar essas empresas de buscarem esse selo verde, né? O que vai fazer essas empresas buscarem esse selo empresa sustentável, alguma coisa do tipo? Bom, Eu sei que Felipe, ainda está em discussão, mas... sempre em bloco. Ô, Bruno, Perfeito, vamos fazer bloco. Olha, nós temos o Instituto do Meio Ambiente. Secretário, você não falou nenhuma vez do Jaguaribe. Eu já vou reclamando, hein? eu teria interesse em saber, secretário, como foi que ficou, porque inclusive foi até a minha tese de doutorado, eu estudei a toxicidade genética, né? Não sei se todos sabem, mas nós temos a maior reserva de. Como foi com aquele processo de licenciamento? Vai para frente, não vai? A gente sabe que é uma extração potencialmente perigosa para o meio ambiente, né? Que é urânio, é material radioativo. Como foi ficar aqui? Mas só agradeço. Secretário, o Renan pergunta: cadê os concursos dos órgãos ambientais? Muita coisa e professor Moreira. A Aurinete Costa tem alguma previsão de concurso público também para a SEMA. O professor Márcio teria também de fazer uma fala de contribuição, um trabalho sobre as unidades de conservação. Tudo bem, fique à vontade. O Ari Clécius pergunta: secretário, existe previsão de revisão do selo verde? Existem alguns problemas de facilitar muito para atender a coleta seletiva solidária. Muito bem. Vamos lá, Bruno. Já temos aí quatro perguntas, né? Já dá para a gente ir respondendo. Eu quero iniciar. Quero crer aí que quando nós voltarmos aí à nova normalidade, né, nós possamos conversar com o reitor, já tinha conversado um pouco com ele, para que a gente possa pensar numa parceria do Instituto Federal sobre a política de resíduos sólidos. Os municípios, eles têm muito problema com capacitação técnica. Normalmente, eles não têm todos, talvez. Eles têm equipes pequenas, muitas vezes, equipes com pequena condição de resolução de problemas na área ambiental. Então, é preciso a gente capacitar mais e é preciso, talvez, a gente poder, nossos, possam trabalhar com o Instituto Federal, nas mais diversas regiões, essa parceria. Né, os pesquisadores do Instituto. Então, é uma parceria que eu estou propondo aqui para o Instituto Federal. Já andei conversando aí com o reitor, mas acho que a gente, aí na região do Jaguaribe, vocês têm aí, no Baixo Jaguaribe, tem um trabalho interessante, como eu acabei de dizer, que é o do consórcio ali de Limoeiro do Norte, né, são 13 ou 14 municípios. Lá tem uma boa vontade também da cimenteira, né, que está lá presente em Quixeré, que tem trabalhado também aí políticas de sustentabilidade. Bom, mas respondendo aqui ao Felipe. Ô Bruno, só uma até que você falou dessa questão, já é a segunda vez que você toca nessa questão da passagem, vai falar depois, tenho dúvida, viu? Perfeito. Bom, quando a gente pensou o selo empresa sustentável, a gente não. Né? Já temos um incentivo para que aí vê o questionamento, eu acho que do Ari, sobre o 60% de abatimento no ICMS. Nós estamos revisando, viu, Ari? Acho que todos os mais estão previstos na regulamentação. Então, essa coisa é muito dinâmica, né? Já tem uma equipe nossa pensando aí numa revisão para incluir no, outros materiais que nós não tínhamos pensado como reciclagem, materiais reciclados. Isso está sendo pensado e brevemente a gente. Agora, para o sábio empresarial, ela tem uma força muito grande. Eu, se fosse empresário, trabalharia muito essa ideia da sustentabilidade, porque hoje as gerações são muito voltadas para o nível, né? até para o marketing da empresa, o mesmo, mais do que o marketing, né? A decisão, o compromisso de trabalhar a sustentabilidade. Eu acho que isso é muito interessante. O consumidor, o cidadão, ele quer ver as empresas com essa cidadania também. É evidente, cada empresa que quiser, mas não vamos dar a isso. Então, no primeiro, dizer, vamos abrir esse primeiro momento, não é um objetivo de servir como incentivo fiscal. Bom, a questão do... Bom, aí, concursos, aí duas perguntas, muito boa essa pergunta. Que pena que tivemos problema aí da pandemia, porque este ano, a reunião com o governador, estava tudo certo, ia ter um concurso aí para a Semasa. A Semasa tem poucos técnicos, tanto para o licenciamento e para a fiscalização. Né? Então, haveria esse concurso. Para a Semasa, nesse primeiro momento era a Semasa, que é urgente, definitivamente até teremos discussão, vocês estão vendo todo o trato da marcha, e aí, enfim, não sei quando é que nós vamos conseguir de novo pensar agora nesse concurso. Espero que o mais breve possível. Bom, secretário, a questão da... Entendi bem essa pergunta. Tem hora que falhou também aí a fala dele. Eu queria que ele se pudesse falar novamente. Não sei se o Felipe ainda está na sala, mas ele pode ter feito... Alguém falha aqui a fala dele, eu não peguei bem a pergunta. Felipe, repete a pergunta aí, por favor. Você me escuta bem, secretário? Está dando para escutar. Vocês me escutam bem? Pode falar, pode falar. Pronto. Tá, ok. Muito bem. Essa discussão é antiga, né? Já vem há algum tempo, de outros governos. A responsabilidade sobre o licenciamento e a sua política nuclear, de uma maneira geral, no país, é da União, né? Então, até o processo de licenciamento estava sendo feito pelo IBAMA, está sendo feito pelo IBAMA. Nós, enfim, não estamos podendo, então, nessa área de licenciamento e fiscalização, né, nessa área nuclear. Então, não é... Secretário, a nossa coordenadora de graduação e extensão lá de Jaguaribe, Raquel Cordeiro, ela agradece pela excelente apresentação e de ver a sua preocupação com o meio ambiente. O Luiz também vai fazer uma pergunta, vai ser agora hoje, secretário, olha, o Padre Cícero não vai lhe abençoar, não, viu, secretário? A prefeitura do município entrou em contato com a SEMA para executar projetos. Uma terceira pergunta. O Ariclés também quer fazer uma... E aqui mais uma observação, ecológica, tecnologias ambientais, perguntas. Isso pode gerar algum abatimento dos impostos? A Nayana diz... A participação está grande aqui, viu, secretária? A Nayana é do IFCE, nossa colega, apenas escolas estaduais. A previsão de abertura para os institutos federais também... Tem algumas perguntas. Existe pressão austera, mas nós observamos claramente a expansão da rede hoteleira nessa região. Como isso será possível? Questionamento bom. Então, secretário, vamos aqui pegar a Telo, que vai fazer a Tatiana agora. Cadê ela? Bora, Tatiana. Então, vamos lá, Graziele. Você pode fazer a sua pergunta. Pronto, a Tatiana entrou. Pronto. Bora, Tatiana. Boa noite. Estou trabalhando no projeto de especialização em vigilância, né, na UES, que é onde eu faço minha pós. E esse projeto ele fala sobre a segurança alimentar dentro do aspecto da mais nutrição, que é da Aunélia, da primeira-dama. E eu gostaria de saber se há algum tipo de projeto social que esteja enquadrado no tripé da sustentabilidade. Acredito que também voltado à alimentação. Graziele, é isso, Tatiana? Isso. Para a aluna aqui da FESAI. Pessoa, Mema, que é um programa de voluntariado que incentiva e promove, né, o voluntariado nas unidades de conservação. E a minha pergunta na FIB, e o restante é dividido nas outras unidades. Eu gostaria de ver se vai ter uma com outras unidades que podem. E também ampliar também o número de vagas. Sim, professor Luiz, pode fazer a pergunta, Luiz. Boa noite a todos e a todas. Eu sou atual, professor de ensino médio, e participei da nossa escola, que algumas atividades deveriam ter sido feitas no ano anterior, mas ficamos em primeiro lugar na CEPOL 2. A minha pergunta é a seguinte: há possibilidade da CEMAS produzir material didático para que nós possamos a educação, para que a gente possa desenvolver essa atividade? Ok. Vamos lá, secretário, senão fica muita coisa, você não vai conseguir abarcar. Mas aqui pela Graziele, eu sou um fã desse programa do AVA. O AVA é o Agente Voluntário Ambiental. Como é que é isso? A pessoa voluntariamente se dispõe a nos ajudar a trabalhar na unidade de conservação, ou com alguma pesquisa, ou na gestão, ou na elaboração de planos. Então, o tempo que ela puder, isso é combinado com a coordenação, mas é um voluntariado, né? A gente, acho que parece que nós damos a passagem, uma ajudinha aí, um voluntariado. Tem muitos estudantes que têm participado desse projeto e têm aprendido, têm contribuído com a política ambiental do Estado, e nós já empregamos aí uns 5 ou 6. Então, aqueles agentes, né, que se dedicam, que têm compromisso, que se destacam, nós temos contratado. Então, já vários técnicos, nós que, né, agente voluntário. Além disso, temos estágios, junto com os estágios normais das instituições superiores, e a gente também tem convocado aí alguns estagiários para trabalhar conosco. É uma forma muito interessante, porque a gente já conhece, vê ali que aquela pessoa é dedicada, tem vocação, gosta, e é convocado da nossa equipe. Não é simples assim, a gente já aumentou, hoje nós somos 20, começou com menos. É possível, porque tem mais unidade de conservação, a tendência é a gente aumentando, mas vai ser gradualmente. A gente não tem como também ter uma quantidade excessiva, grande demais, de agentes voluntários ambientais. Em relação ao selo Escola Sustentável, nós hoje trabalhamos esse programa com as escolas estaduais, que são mais de 700 escolas, né? Ensino médio, trabalhar desde a creche, né? A educação infantil e a educação fundamental são responsabilidade do município. Então, tenho estimulado aí as prefeituras de levar esse projeto às escolas privadas. Eu até já tinha pensado nisso, mas aí acabou adiando esse projeto. Mas acho interessante. Mas é bom falar que 35% dos estudantes no Ceará são de escola pública, né? Escola privada no ensino básico é exceção, né? Representam 15% apenas. Todos deveriam já trabalhar isso, né? Alguns trabalham bem, mas eu já conversei uma vez com as cidades estaduais, mas acho que a gente poderia pensar, trabalhar com os institutos também. Estou aberto aí, a gente pode fazer uma conversa depois. Aí foge da minha alçada, mas como tem um pró-reitor na sala, ele pode já se perguntar. Ela já fez a pergunta. A Tatiana foi sobre a questão da alimentação, da segurança alimentar, uma coisa muito importante. Quem tem trabalhado essa questão, até pouco tempo lá, sobretudo a primeira-dama, ela tem uma preocupação muito grande, é muito bacana esse programa, um trabalho específico nessa área de alimentação, né? Até poderíamos ter, mas já temos coisas também, são muitas as ações que nós temos que ter nessa área ambiental, mas é sobre a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, é que tem liderado aí o governo nessa área. Bom, Raquel... Temos o Jacir Nis abrindo esse ciclo de debates, viu? Que ele citou mais nutrição. Não consegui perceber. Era... A Raquel está aí? Opa, eu estava repetindo a pergunta. Quer que eu fale, professor? Existe algum... Tudo, Raquel. Lá do campo de Jaguaribe. Eu fiz algumas perguntas, besteira, né? A gente observa que o litoral, por ser muito bonito, está sendo muito hoteleiros na região. E aí, a proteção da Zona Costeira, a pergunta era essa, né? Como isso será possível? Perfeito. Como eu disse, evidentemente, que o turismo é uma das atividades mais importantes do Ceará. Ele é muito bem-vindo, mas ele tem que ter sustentabilidade em cima de uma duna, de manto, né? De um rio. Passar problemas do passado, evitar... Quando há uma denúncia, nós tentamos agir rapidamente com a CEMAS ou com a Polícia Ambiental. Nós temos tentado fortalecer os municípios. Isso é muito importante, inclusive a luta. qualidade ambiental local, quem deve fazer o licenciamento e até mesmo a fiscalização é o município. Né? Há uma lei complementar, que é a Lei 140, que deu essa autoridade ao município de tentar treinar, até porque a SEMAS dá conta de 184 municípios. A SEMAS tem que tratar dos grandes projetos, de maiores impactos. Esse impacto mais local, quem deve licenciar é o município. Quem disse, nem o município não esteja preparado para isso. Para vocês terem uma ideia, dos 184 municípios, só 37 licenciam, né, as atômicas, as obras nos seus municípios. Esses mais municípios passem também a fazer... Secretário? Ele é bem-vindo, ativo que, né, de um determinado momento gerou uma crise. É na gelo, né? Acontece que no passado ambiental, né? Quer dizer, até mesmo para o turismo, né? É muito melhor você ver uma duna sem aquelas torres, por exemplo. Então, hoje nós não estamos mais falando, usina até que vai funcionar muito bem em áreas de tabuleiros ou em áreas mais altas, em serras, etc. Secretário? Todas as eólicas foram construídas, pois não? A Raquel, mudanças muito reversíveis, como isso está sendo orado pelo Estado? Só para aproveitar essa questão que você já falou do litoral. Não. A legislação é muito cultura. O debate e votação do Código Florestal. Em 2012, quando o Código foi votado, eu estava representando o Estado como deputado federal. Então, foi enorme ter fazer. De vez em quando a gente tem denúncia, a gente fiscaliza, vai lá, apreende, mas é muito difícil, porque tem grandes carcinicultores. É uma atividade econômica do Brasil, mas eles têm que cumprir a lei, então não é fácil, né, pela fiscalização. Se os municípios ajudassem mais, seria muito melhor, porque praticamente é a polícia ambiental que tem que fazer essa fiscalização. Lamentavelmente, poucos fazem isso. Bom, tem uma pergunta do Tiago. Eu acho que do Tiago sobre... Gente. Bom, primeiro nós... distância muito importante. Juazeiro tem um local belíssimo, que é o Parque Verde, mas abandonado, assim, ele nunca teve um investimento muito grande. Estamos agora fazendo lá um investimento. Vai continuar sendo um investimento, já está um gradinho na área de lazer, então a prefeitura, o Estado também está ajudando lá, pode ser isso, né? Porque trata-se de um parque, então a gente pode também ajudar os ali no Crato, nós vamos ter um CETAS, né? Um centro de triagem de animais silvestres. A SEMAS deverá começar essa obra agora no segundo semestre, creio que até o final do ano. O CETAS aqui de Fortaleza, que é do IBAMA, ele está praticamente fechado, ele não está mais recebendo animais, vocês sabem os problemas do IBAMA, e nós estamos, faz tempo já que a gente está requerendo. O ideal seria, já pensou no região norte, não vai ser nesse primeiro momento. O governo Camilo, nós queremos criar esses centros no Cariri e passarem Fortaleza para o Estado. Vamos fazer o seguinte, nós temos o nosso amigo Ari Clécius, que é do Nutec, e depois o Cílio, tá bom? São três perguntas em bloco. Bora lá, pessoal. Só faltou responder a pergunta do professor. Nós que estamos montando a área e os jovens, a gente não sabe muito bem onde conseguir de material para poder viabilizar os estudos. Vamos fazer agora o bloco? Ou você responde logo a do professor Luiz? Ambiental, né? Tratei aí já de várias ações dessa coordenadoria, mas ela tem trabalhado muito em parceria com as que têm educação ambiental. Então, nós trabalhamos muito, digamos assim, a educação ambiental, o trabalho mais específico da escola estadual é da SEDUC. Ela tem uma SEDUC, né, que nós trabalhamos juntos com a SEDUC. Mas nós temos a função da própria SEDUC. Então, se formos procurados, né, pela SEDUC, podemos ajudar. Como a gente tem ajudado, mas assim, é uma responsabilidade ambiental. Vamos fazer um bloco de quatro. Porque já o negócio aqui é do fogo. Fala primeiro o Araújo, depois o César. Não, primeiramente o Ari Clécius. O Tiago, posso falar rápido? Claro. Pode aproveitar aí logo. Realmente, esse processo lá no Parque Timbaúbas é em Juazeiro do Norte. um orgulho assim, tremendo falar com o senhor. É, e eu gostaria também que esse projeto, apesar de eu ser só aluno da Universidade de Idos, vou ver se eu falo com o reitor, o professor Lima Júnior, para que ele entre em contato com a SEMA, para que esse projeto venha também, porque tem aqui a questão da toda essa área para a gente aqui do Cariri. Então, do projeto de Idos. Muito obrigado. Muito bem. Ariclésios. É sempre uma honra muito grande estar nesse grupo. É, que isso, mas o que eu queria propor, secretário, é, a gente já tem uma parceria boa com tem a questão do, do termo de cooperação com combustível derivado de resíduo, a gente já tem a composteira que a piloto tem construída lá no MUTEC, e o que eu queria propor era a gente tentar colocar uma ativa de IFCE, da UFC, US, URCA, e eu acho que sempre que surgirem os projetos, a gente poder discutir junto, que eu acho que é o que está faltando, né? E sempre que a gente tiver um problema, até foi muito exitosa aquele grupo que a gente montou no próprio. Muito bem, César Filho. É, olá, secretário. É um prazer também estar. Eu gostaria de saber se existe algum projeto já existente ou pensando no projeto das áreas dos recursos hídricos, pois eu já não. E eu percebi muito desses problemas de seca, e eu gostaria de saber se assola a gente há uns 6, 7 anos. É, Aurinete. Alô? Me ouvindo? Pode falar. Boa noite, secretário. Boa noite ao professor, aos colegas alunos. Estou na segunda graduação. Tenho já uma primeira formação. Em momentos em eventos ambientais da própria secretaria, também falou. Parabenizar na secretaria por esses programas tão extensos e necessários para a área ambiental. Eu dei de fazer uma especialização na UES e fiz minha monografia direcionada para as universidades já no seu mandato na secretaria. É, mas foi bem importante ter conhecido as unidades e impactos para o ambiente, né? Muito importante. A minha pergunta, eu queria se está incluído na questão do programa ambiental, porque a gente sabe se está no processo dos resíduos sólidos, desde daqueles, vamos dizer assim, e também gostaria de saber se a secretaria, nesses programas que o senhor citou, no próprio alguma com ações de Catarina. Claro, que tem alguns aqui em Fortaleza, né? Não sei a realidade do interior, mas sei que na capital seria com os sociólogos. Obrigado, secretário. Beleza. Meu amigo Bruno, então responde. Depois, nossa turma de educação ambiental agradece sua presença. Peço ao nosso pró-reitor, Paulo Menezes, para ele, antes da sua despedida, encerrar, tá bom? Temos um órgão importantíssimo no Estado, que é um órgão com bons pesquisadores, e nós precisamos utilizar ainda muito mais o NUTEC, né? E a gente tem feito aí uma parceria, como ele colocou muito bem, sólidos, o modelo, inclusive com soluções apresentadas pelo NUTEC, que nós ainda não conseguimos aplicar da maneira. Mas eu concordo aí, eu acho que precisa pensar em mais coisas. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Você é uma pessoa realmente muito compromissada com a sustentabilidade, é um parceiro, um amigo, e eu acho que a gente vai ter que pensar mais coisas. Estou aberto aí, a gente quero fazer mais parcerias com o NUTEC. Nós, inclusive, pela parceria que nós tivemos mais precisamente no projeto, você conhece muito bem, sou muito conhecida, professor do Labomar, e nós conseguimos, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o programa Cientista-Chefe. Então, o Marcelo Soares será o cientista-chefe na área ambiental de pesquisa. Quem sabe a gente possa aí também trabalhar, ele pode convidar pessoas de outras. Eu acho que a gente, o que é que a gente poderia propor dos especialistas do NUTEC. Bom, em relação a quem lidera as políticas de recursos hídricos no Estado, é a Secretaria de Recursos Hídricos e a GER, né? Também. Mas, assim, essa área de recurso hídrico mesmo, das bacias hidrográficas, né? Essa gestão tem acompanhado mais que eles têm, né? Já com mais de 30 anos que o Sistema Estadual de Recursos Hídricos é nacional. Então, a gente não lidera, a gente acompanha e ajuda. Já fizemos lá no Crato, nós vamos criar lá uma área área de esgoto, uma área ali que tem um riacho muito maltratado, tem uma areazinha verde lá que a gente quer no Crato. Então, acho que vai ser bem bacana, porque o Crato tem poucas áreas de lazer. E acho que a gente poderia utilizar mais aquele parque de exposição, um parque de lazer, enfim, trazendo as famílias para aquele local. Isso está em projeto. Sobre os catadores. Nós temos uma excelente relação com eles. As coletas seletivas, os órgãos do Estado, estão aderindo à coleta seletiva. Como eu disse, já são 8 ou 9 órgãos estaduais que já estão fazendo a coleta seletiva com eles. E nós projeto com eles 2 tudo operando aí só. A ideia é que a gente possa complementar, né, um pagamento, uma remuneração, um recurso de salário mínimo para cada catador, com a sua produção. E nós, agora, com esse problema da pandemia, a gente vê quando é que a gente vai começar. Mas já era para começar esse ano, era recurso de definição. É importante. Eles têm um papel decisivo, a gente tem muito respeito pelo trabalho dos catadores de resíduos. E o... Deixa eu ver se está faltando alguém. Faltou alguém? O pessoal está pressionando, está pressionando. Ah. O nosso amigo João Saraiva, quero falar. João, pode falar. Boa noite a todos aí. Muito bacana o debate. A militância de carbono, dá assombreamento, ambiência para os pássaros, retém águas das chuvas. Então, nas zonas urbanas, a arborização deveria ser considerada como uma questão de comportamento. Fortaleza perdeu, ao longo desse tempo, muita área verde. Há um estudo do Perfeito. Tratamos que nos últimos 5-4 anos, de 2013 e 2017, nós perdemos hectares de área verde. Esse estudo foi publicado, fico muito preocupado, exatamente porque acompanho esse processo há mais de 35 anos. Assim, fundamentalmente, nós temos isso, essa característica. A SEMASSE, ela é um grande guarda-chuva que pega todos os municípios, inclusive Fortaleza. Eu proponho para isso. O senhor mora aqui em Fortaleza, tem isso aqui, participa da lei, as árvores do canteiro central, das calçadas e áreas de terrenos particulares também, que nós somos verde, verde do meu vizinho, me beneficia e vice-versa. Portanto, qual é o relacionamento que o senhor tem com a propriedade de área verde em 4 anos, 2013 e 2017? Como é que fica isso? Fortaleza está mais quente? Nós temos problema de conforto ambiental? Assim, qual a senhor já manteve contato com a secretária da Muniz sobre esse estudo particularmente? Esse aqui, a que saiu, né? E assim, o que é que o senhor propõe? O que é que a gente pode fazer para alavancar um grande Fortaleza? Porque não. Bruno, só foi um sucesso aqui, viu? Então, mas nós temos aí a nossa dela até agora. Alguma coisa? Ela não se posicionou. Pelo debate, pela participação, eu estava exatamente aqui, participação, só para ter espaço para discussões como essas, né? Como esses temas são importantes, fazem parte do dia a dia de todos nós, a gente deve valorizar esses espaços. Escrevendo para não atrapalhar o tempo. Obrigada. Que perdão essa, perdão. Eu ainda não domino essas tecnologias aqui para gravar. Negócio não gravar, não ter como enviar essa gravação, essa grande discussão, essa grande palestra. Peço desculpas, porque a gente que já passou dos 20 anos, se rola. Quando é novinho assim como o Jaraiva, não tem problema. Mas quando passa, vamos responder. Depois a turma vai sair, você finaliza, tá bom? Ela é muito importante. Se você pega um mapa de Fortaleza dos anos... Fortaleza era verde. É um município que tem 312 quilômetros quadrados. Né? É um município que não é muito grande. É só no final dos anos 70 que as pessoas vão começar mesmo a morrer. A cidade mora em absurdo na nossa cidade. Né? Então, realmente houve uma perda muito grande da arborização na nossa cidade. Muito em parceria, a gente procura os municípios. Fortaleza, nós temos algumas parcerias. A arborização, Fortaleza tem um programa próprio. Como Fortaleza tem uma equipe, tem uma secretaria, né, a SEUMA, e o João conhece aqui, a Secretaria de Urbanismo e outra de Meio Ambiente, mas, enfim, esse modelo é um modelo que, pela atual, inspeção fiscaliza tudo, né? É a GEFIS, inclusive, na área ambiental, é o diferente do Estado, o Estado fiscaliza parcerias com a Prefeitura de Fortaleza, mas nessa área nós não temos nenhuma parceria. No Colégio de Árvores, nos próximos anos, a gente, nas nossas unidades de conservação municipais, a gente tenta ajudar aqueles municípios menores, né? Fortaleza não precisa tanto dessa nossa ajuda, já que é um município grande, é uma capital, tem uma equipe grande lá na cidade. Eu quero, Marcos, primeiro agradecer o convite. Pois não. Ser um amigo. Não, calma, calma. Eu organizei assim, você fez a resposta. Você disse que eu não entendi. Não, vai. Então, a resposta já foi dada. Vou chamar agora o agradecimento da turma. Vou me deixar agora aqui. Tinha pedido para falar e eu não vi. Então, na sua fala, você aproveita também e essa pergunta. São muitas perguntas e eu acabei esquecendo. Prazer. Boa noite. Fernando Barroso é conhecido, não só para a construção, é um volume muito grande de resíduos, muitos deles com dificuldade de reaproveitamento. E o grande problema, o maior problema no reaproveitamento desse resíduo de construção civil, a matéria-prima é baixo demais e ainda não compensa haver uma financeiramente haver uma reciclagem. Então, a gente entende que para essa pessoa teria que ter inicialmente um incentivo de reaproveitamento desse resíduo importante da construção civil. Temos, o senhor sabe disso, que grandes técnicos na FUNSEM, né? Lembrar aqui a nossa querida amiga Marete e o processo do Sítio Brum. Mas esse projeto, se não me engano, ele é capitaneado pela FUNSEM, né? Com a UFC. Professor, Bruno, vamos seguir aqui o nosso trajeto. Né? Peço desculpas se eu não li uma pergunta. É o seguinte, vamos chamar aqui, Bruno, nós tivemos aqui no PIB da disciplina de educação ambiental. Então, eu vou chamar aí a Graziele para agradecer aos alunos. Ao seu prazer, agradecer em nome da Graziele. Com você, a palavra, querida. Oi, boa noite. Eu tenho que agradecer, porque em 2005, o senhor foi meu professor de Geografia no Evolutivo. Sabe? Eu agradeço muito por todas as oportunidades que o senhor me deu naquele tempo e continua me dando até agora. Eu sou uma das melhores oportunidades que eu estou tendo na minha vida, junto com esse curso também. E em nome da turma, do Thiago, da Aurinete, do Pastreste, agradecer ao senhor pela oportunidade, pelo tempo e por todas as coisas no meio da SEMA, fazendo ela para perto da população. Eu moro perto, não posso falar daqui, entendeu? É que antigamente a gente tinha as crianças que ficavam no... E agora eles vão para o parque, vem a natureza, eles veem que... Eu agradeço por tudo que o senhor tem feito até agora. Olha, infelizmente, Graziele, eu vou me despedir, depois o professor Valli vai fazer o fechamento e o Arthur Bruno finaliza essa grande palestra. Também ao educador, ao secretário, à pessoa Arthur Bruno, que sempre se dispõe a vir, e dizer o seguinte, nada vai só. Esse que é o Cordeiro, que deu todo o apoio, inclusive eu sei saber fazer, sem entrar no sistema, sem saber fazer as coisas. Agradeço ao professor Bruno. Falar de professor, viu? Não vou nem falar de secretário. Não é que ele junta e se dispõe a estar sempre conosco. Obrigado, professor Valli. Agradecer também a seu editor de ensino, agradecer a todo mundo, ao Felipe Rocha, meu parceiro. Dizer o seguinte, Bruno, a sustentabilidade é um dever. Então, Bruno, a gente fica muito feliz de ter você na liderança desse processo. A palavra ao nosso amigo pró-reitor de pós-graduação e pesquisa professor e inovação, professor doutor Valli Menezes. Com a palavra, professor Valli. Cheio aí, certo? Dos recursos. Muito obrigado. Em nome do professor Virgílio, do FCE. Eu vou reforçar alguns pontos das suas provocações positivas, que é em relação às parcerias com o Instituto. Eu até coloquei no chat que se refere a esses consórcios relativos aos resíduos sólidos, inclusive com 18 consórcios, tem consórcio de municípios em Limoeiro, da mesma forma, a planejar alguns cursos de forma para os gestores municipais e também um mais recente com a Agência Nacional de Águas, isso demonstra o compromisso das instituições de ensino como todos, como instituições. Mais recentemente, nós andamos conversando com o governo russo, o governo de Luxemburgo, e mais agora recentemente com o governo da Suíça, a conviver com o semiárido, com as questões relacionadas à desertificação, à produção de água, polinização. E eles não somente têm um interesse de implantar aqui no Brasil, também transferir tecnologia para que a gente não compre tudo feito, né? Que era uma coisa que se costumava fazer muito, muito. Elas foram, a priori, do ponto de vista preparadas, da pandemia, mas rotineiramente eu me reúno com esses professores dessas universidades desses países e as empresas da mesma. Não é que isso exige tratativas governamentais e outros aprofundamentos. Então, o que eu acho muito importante é o que o Ari tem falado e fortalecido. Nós temos uma rede de educação, presença não só do Instituto Federal, com seus campos, com seus professores, com um papel importante de interiorização do conhecimento, repleto ao interior. Eu acredito que nós hoje temos uma das populações mais bem formadas, quando você se considera que tem a coragem de enfrentar, tanto, não só do ponto de vista do recurso, mas do ponto de vista de conscientização dos empresários, das pessoas, da comunidade e dos gestores municipais como um todo, porque nós temos que evitar que a mudança governamental de um prefeito, de um governador, de um deputado, pare uma política estratégica que está sendo bem desenhada, de forma a aproveitar nesse conjunto de ações municipais dessa linha de conurbação com Fortaleza. Né? Ainda nesse cenário de parcerias, aí eu posso falar em nome do professor Vigílio, que ele tem, além mais os outros pró-reitores, o CE está totalmente aberto a essas parcerias e vou mais longe. Ele não quer fazer isso sozinho. Ele tem a ideia e sabe da importância de compartilhar isso com a UES, com o Lutec, que já é um grande parceiro nosso. Eu fiquei muito feliz de encontrar o Ari aqui, porque praticamente nós temos nos falado todo dia. Com o FUT também já se reuniu, com a UFC, porque o que, é que acontece? Se nós não montarmos essas redes colaborativas, no meu entendimento, você acaba privilegiando alguns grupos que não massificam de forma generalizada o conhecimento. Não é que não possa fazer um projeto A, B ou C, com o UFC, com o Lutec, não é isso. É super bom de forma, se a gente acaba dividindo, e eu falo enquanto pesquisador, que todos os pesquisadores são muito vaidosos, e essa vaidade tem o seu lado positivo, mas a gente tem que aproveitar também essa capacidade do cearense, principalmente, ou daquele que veio de outros estados, como a Raquel, que veio, acho que, de Minas Gerais, e se tornou cearense. Além de lhe agradecer, Bruno, deixar esse caminho aberto para essa rede colaborativa, para o IFCE ser o seu parceiro, internacional e nacional para o seu estado, porque isso é um programa de governo. E também, Marcos, essa aí vai para você. Eu estou achando que essa live foi um treino, você não gravou de propósito, para que a gente tenha uma outra demora, colegas aqui do IFCE, que tem trabalhado muito, porque nessa questão de quarentena, a gente tem trabalhado não é nem 40 horas, não, é mais de 40 horas. Um grande abraço a todos e muito obrigado, Marcos, o Ari, o IFCE, o Felipe e os demais colegas. Obrigado, Bruno, pela... Nossa. Foi muito... Eu, assim como você, Marcos, sou dinossauro também. Tenho dificuldade aqui com essas novas tecnologias. Tenho apanhado muito. Mas eu acho que as dificuldades também que aparecem nos fazem crescer, não é? Como dizia, o que não nos estão acontecendo nos serve também aprender mais, fortalecer mais. Quero agradecer muito ao Instituto Federal. Nós vamos buscar essa... consolidar mais essa parceria, sobretudo aí na área de resíduos sólidos. Eu acho que nós estamos muito atrasados no Ceará, no Brasil de maneira geral, mas recuperar rapidamente espaço e conhecimento ajudar muito. Sim, perfeito, vamos combinar. É o professor Humberto Júnior, do Instituto Federal de Maracanaú. Então, é uma das pessoas que a gente tem É um grande amigo e uma pessoa fenomenal. Nessa área aí... Presidente da ABS, na ABS. A Alia é o presidente, é uma contribuição a gente. Mas eu acho que a gente, acho que o Instituto Federal, por estar presente em 34 locais, ele pode nos ajudar muito, né, com a claridade, se trabalhar só essa política de resíduos sólidos. Foi muito legal rever aqui a Graziele, que bom, né, foi minha aluna. E continuo dando aula, sou professor há 42 anos, nunca deixei de dar aula. Mas nunca deixei de dar aula. Para manter o vício, né? Eu estico, eu sou bem, quando tiver saúde, né? E é muito bom estar entre colegas, estou aqui entre vários colegas professores. Dizer para o Bacelar que nós precisamos conversar, porque uma das áreas, nós temos esse produto selo verde, onde a gente dá um incentivo fiscal, né? Como eu disse, há uma redução de ICMS para aqueles que trabalharem com produtos reciclados, mas a construção civil nós não estamos ainda colocando. Então, nós estamos revisando a lei, Bacelar, você pode dar uma ajuda aí a gente. Eu vou os técnicos da área para ver como é que você pode ser da construção civil. Sobretudo, onde nós vemos nos municípios para reciclagem, está a previsão de ter uma área específica, né, para resíduo da construção civil. E isso pode ser utilizado pelas prefeituras, enfim, pelas comunidades locais, e acho que pode avançar bastante. Então, eu queria, finalmente... Olha, o Ari está dizendo também que eu fui seu aluno. Eu fui aluno do secretário Arthur Bruno. Na época, tanto eu quanto ele não tínhamos cabelo branco. Né? Agora... Eu tinha bem mais cabelo. E encerrar aqui com as palavras da sabedoria africana, né? E diz o seguinte: se quiser, ande só, ande acompanhado, e até a próxima. A gente se vê aí brevemente, pensando melhores políticas ambientais para o Estado. Boa noite, pessoal. Boa noite, secretário. Felicidades, viu? Um abraço. Tchau.